verso 20. Capítulo 4. Médicos feridos. Aquilo que nos recusamos a entregar não pode ser curado. Brenna Manning. A serviço do amor, apenas soldados feridos podem engajar-se. Thornton Wilder. Na peça The Angel, The Trouble, The Waters, O Anjo que Agitava as Águas, baseada em João 5, Thornton Wilder dramatiza o poder do tanque de Bethesda de curar as pessoas toda vez que um anjo agitasse suas águas. Um médico enfermo implora por ajuda, mas um anjo insiste em dizer que essa cura não é para ele. O anjo diz: sem suas feridas, onde estaria seu poder? A serviço do amor, apenas soldados feridos podem engajar-se. Os cristãos que permanecem no esconderijo continuam a viver uma mentira. Negamos a realidade do nosso pecado. Numa tentativa inútil de apagar o passado, privamos a comunidade de nosso dom curador. Se ocultamos nossas feridas por temor ou vergonha, nossa escuridão interior não pode ser nem iluminada, nem tornar-se uma luz para os outros. Quando, porém, ousamos viver como homens e mulheres perdoados, unimos-nos aos médicos feridos e aproximamos-nos de Jesus. Quando lidamos com nosso egoísmo e a nossa estupidez, fazemos as pazes com o impostor e aceitamos o fato de estar empobrecidos e dilacerados, percebendo que se assim não fora, seríamos Deus. A arte da gentileza para com nós mesmos nos leva a ser gentis com os outros e é um pré-requisito natural para nosso acesso a Deus em oração. Em seu livro, O Médico Ferido, Henry Nouwen mostra que a graça e a cura são transmitidas pela vulnerabilidade de homens e mulheres que foram fraturados pela vida e por ela tiveram o coração partido. Os Alcoólicos Anônimos são uma comunidade de médicos feridos. Assim escreveu o psiquiatra James Knight. Para essas pessoas, o alcoolismo e seus consequentes malefícios lhes deixaram a vida totalmente desprovida e as empurraram para a beira da destruição. Quando essas pessoas ressurgem das cinzas infernais, do cativeiro que vicia, passam a ter entendimento, sensibilidade e boa vontade de ter e manter encontros curadores com seus companheiros alcoólatras. Nesse encontro, não podem e não se permitirão esquecer seu dilaceramento e vulnerabilidade. Suas feridas são reconhecidas, aceitas e mantidas à mostra. Mas ainda suas feridas são usadas para iluminar e para estabilizar sua vida, enquanto lutam por trazer a cura da sobriedade a seus irmãos e irmãs alcoólatras, e às vezes a seus filhos e suas filhas. A eficácia dos membros dos Alcoólicos Anônimos no cuidado e no tratamento de seus companheiros alcoólatras é uma das maiores histórias de êxito de nossos tempos e ilustra de modo vívido o poder das feridas quando usadas criativamente para aliviar o peso da dor e do sofrimento. Heiner Mary Hilke, de Cartas a um Jovem Poeta, explica a eficácia de seu dom. Não acredite que quem procura confortá-lo vive serenamente entre as palavras simples e tranquilas que às vezes fazem bem a você. A vida dele tem muita dificuldade e tristeza e permanece bem atrás da que você leva. Não fosse assim, ele jamais teria conseguido encontrar essas palavras. As próprias feridas de dor e de tristeza cientificaram Hilke de sua pobreza interior e criaram um vazio que se tornou o espaço vago em que Cristo podia despejar seu poder curador. Aqui havia um eco de grito de Paulo: tomei com alegria a decisão de me orgulhar de minhas fraquezas, pois elas significam uma experiência mais profunda do poder de Cristo. 2 Coríntios 12, verso 9. A decisão de sair do esconderijo é nosso rito de iniciação no ministério curador de Jesus Cristo. Traz a própria recompensa. Permanecemos na verdade que nos liberta e vivemos a partir da realidade que nos torna inteiros. Abba, tu és o grande médico. Por favor, cura minhas feridas. Deixa-me unir-me aos médicos feridos e alcançar outros que estão em necessidade. Amém. Deus tem uma longa tradição de usar o insignificante para conquistar o impossível. Richard Exley. Meça sua vida pelas perdas e não pelos ganhos. Não pelo vinho consumido, mas pelo vinho oferecido, pois a força do amor se põe em sacrifício do amor, e o que mais sofre, mais tem para dar. Hudson Taylor.